Lição 11. Fale de modo animado. Romanos 12, 11. O que você deve fazer? Fale de modo animado, para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Como você pode fazer isso? Empolgue-se com o assunto. Enquanto prepara sua apresentação, pense na importância da sua mensagem. Você deve conhecer tão bem a matéria a ponto de conseguir se expressar em suas próprias palavras. Pense no seu público. Pense em como o assunto vai ajudar as pessoas. Imagine o que você pode fazer para que elas se interessem pelo assunto. Dê vida à sua apresentação. Fale de modo animado. Seus gestos e expressões faciais têm que ser naturais e espontâneos. Ter mania de fazer os mesmos gestos distrai as pessoas. Tome cuidado para isso não acontecer. Faça gestos que tenham a ver com o que você está falando. Fale de modo animado, principalmente quando quiser ensinar pontos importantes e motivar quem estiver ouvindo. Mas não abuse. Fazer isso o tempo todo vai cansar as pessoas.